Colocou na 600 na posição 1-0, posição. São 1-0, ok, eu vou no 600. Aguarde só um instantinho para iniciar no gate 1-0. Temos um Embraer da Azul que está iniciando agora no 8. É, da presente, considere-se autorizado. Vou no 600, chama táxi. Vai reportar para o táxi do 600. Guarde, chama 6315, 209 vai iniciando no setor, o senhor é o próximo. Aguarde a autorização. Aguardo, 6315. Fala Azul 4089 para o táxi, 93 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alternando Galeão. Presidente, Azul 4089 está livre o táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 10-1895, a torre. E a pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, 4089, contato. Táxi 1600 com 3 horas de autonomia, alterna Maceió, 143 agora. Cliente, gol 1600, siga o azul, ponto de espera da 10-1895, a torre, o táxi é pela Índia. Pátio Índia, ponto de espera 10, torre 1895, 1600. É 6315, a livre ou puxa o estacionamento, chame táxi. Três milhas fora. Falta três fora, vai ser bem. Salvador, no Cordel, boa tarde. Esse é o Papa Romeu, Romeu Fox Platina. Boa tarde, Romeu Fox Platina, prossiga. Alô, através do Parque do Pituaçu, e a intenção é pouso direto no Parque 5 da EBTA. Gente, reporte na vertical do farol de Itapuã. Positivo, reportará na vertical do farol de Itapuã, Romeu Fox Platina. Paulo, Salvador, boa tarde, você é 6142, autorização Recife. 6142, para Recife, temos autorizado nível 350. Decola da 10, sai da PUCA, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5441 no transponder, 19.8 é a frequência do controle. Afirmativo, 350 autorizado, Recife. Decola no 0, PUCA Aracaju, tem curva esquerda. 5441 Nacional, 19.8 é controle. Seu condicionamento está correto, me chama quando pronto para o push, confirma o gate, por gentileza. Gate número 2, vai chamar pronto. Romeu Fox, Norte Lima, dando vertical, para o nosso Itapuã. Romeu Fox, está autorizado, aproxima direto para o pátio, informa o tráfego. Papa Alfa 32 em aproximação para o 97, número 8, frequência de aproximação, reporte no solo controlado, o vento Salvador, 090 graus e 97 nós. Porque o paciente, o repórter era solo controlado. Torre confirmado para azul 4089 e ali depois. Afirmo, vento 080 graus, 10 nós. Tem 30 decolados de pista no 0, azul 4089. Sim. Ponte 0 0, pode ficar no 0 0. 6 0 0, ali mantém, pistola 0. É, mantém. Black é back no solo 38, autorizado vai ser que é pode pista livre. Número 600 livre decolagem 90, vento 100 graus e 159. Decolagem, voo 1600. Torre Azul 4089, pode chamar o controle? Primativo, decolou 39, controle agora em 119.8, Azul 4089. 19.8, Azul 4089, boa tarde. Quebec, eu estou sendo a frequência livre. 63, está pronto para o táxi, está com 176 a bordo, alternando Galeão com 3 horas e 51 de autonomia. Bom, retorno ao pátio Índia em Alfa, ponto de espera 718.95, altímetro marca 1012. Correção, 1013. Contorno ao pátio Índia e Alfa, e quando no ponto de espera torre em 118.95. Altímetro 1013, tem bom voo, 6305. Hoje, 118.95, quando no ponto de espera. Salvador, muito boa tarde, Janela 63, está pronto no ponto de espera da ONU 0. Boa tarde, Janela 63, no fim, autorizada a linha de decolar, pistão 0, vento 1, 1 a 0 graus e 97 nós. Autorizada a linha de decolar da ONU 0, Janela 63. Confirme, por gentileza. Autorizado, chama táxi, Ocean. 3-5, decolar 245, controle em 119, destino 8, por favor. 119, pode confirmar o controle, Chile? 119.8. 119.8, obrigado, bom dia. Salvador, boa, azul 4065, uniforme 360, Campinas, copy. 4065 para Campinas, 360, está autorizado. Sua decolada 10, cumpre o perfil da saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta perfil Lula, meia, Bravo, Hotel, Zulu, 13. Aciona 5470 no transponder, 12, 119, decimal 8, a frequência do controle. Sim, então 360 nível, decolada 10, da El Leda Bridge. Intercepta Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu 3. 5470 é o transponder e 198 é o controle. Quando pronto, chamaremos na posição 3. Sim. Aí base travado com a pista, condições completamente visuais, o esquenque uniforme. Pode ir para 17? Atraso do cancelamento, o esquenque uniforme. Afirmativo. Cancelando a partir do presente, prosseguindo para o 17, o esquenque uniforme. Cancelado 49, a parte na final para o pouso, o esquenque uniforme. Uniforme. Alfa, quando no ponto de espera, chama a torre em 118.95. O altímetro marca 1012, tem um bom voo, Oxa. M12, vai em diabo. Alfa, quando espera, vai chamar a torre em 19.95. Uniforme autorizado, pouso pista 17, vento 070 graus, 219. Uniforme. Boa tarde, Oceana 6142, autorizado a linha de decolar, pistão na 0, vento 080 graus, 209. A gente fala no 5 uniforme para chamar o 234. Boa tarde, Oceana 6326. Continue em aproximação, aguardando a pista livre. Oceana 6326 aqui, negão no 092. Comunidoso aguardando. Decolada 54, controle agora em 1198. 198, boa. 6326, cheque o trem, livre pulso pista 10, vento 100 graus, 139. Já está aí baixo travado, 6326. 5856, muito boa tarde para Natal. Está autorizado o nível 350. Sou decola da 10, Puca, transição Aracaju é a sua saída. Após decolagem, curva. Desculpa, a sua saída é Puca, transição Zipar. Após decolagem, curva esquerda, intercepta Pesulo 10 e prossegue até o destino. 5474 é o código transponder, a frequência do controle é 119.8. Autorizado no Natal, nível 350, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição de Pá, Aperjulo 10 até o destino, aerovia, 5474, transpondo, 19.8, é o controle, web 5856. Seja mais correto, me chama quando totalmente pronto para o push, confirma o gate. É o gate número 5. Ciente. Romeu Lima, Alfa Yankee, prossiga por gentileza. Faça que se encontre em pista que decola. A gente vai manter uma escuta e vai aguardar para a coordenação. Torre Salvador, Azul 4112, passando Simbra, baixar travado. Azul 4112, continua em aproximação, guardando a pista livre, que é legal no 012. Ok, no 012. Qual o vento no momento, por favor? 90 com 18. Ok. Fechando na 6326, no solo 58, chame o solo agora em 121.9. 121.9, grato. Patrono no 2 azul, autorizado pouso, pista no 0, vento 0, 90 graus e no 5 mais. Livre pouso, pista no 0. Azul. 4-1, 1-2. Lima Alfa Yankee, confirme, Pátio, que tem pessoas a bordo, por gentileza. Chamamento de táxi, 118.95, altímetro marca 1012. Polo 6326. 6326, prossegue de Alfa Juliette para o 01. Alfa Juliette 01, 6326. Yankee, livre sinal, chame táxi. Corre, 648.